sincretismo, onde cada santo católico tem um orixá. E Iansã, Santa Bárbara. Salve Iansã, que se canta Oia Tetê. Yeah. Tive a alegria hoje de receber a chave da cidade. Obrigada a todos da junta da freguesia de Vera Fita. Obrigada, Rui. Obrigada, Fernando. Obrigada pelo convite de estar aqui nessa festa linda. Salve, verão de Portugal! Salve, alegria! Ai, aqui vem de longe. Ai, a mulher guerreira. Ai, aqui é inteira. Ai, a te amar. Ai, aqui vem de longe. Cantor Rios. Ai, aqui é inteira. Quero ver vocês saindo do chão. Dia de festa, vai!